Vamos cantar para nosso pai Ogum, Rompe Mato. Ô, Guiê, meu pai. Mandei chamar, mandei chamar. Seu Ogum, Rompe Mato, seu Rompe Mato, pra no saravá. Mandei chamar.